175, por gentileza. Por quantas milhas na 175? Oi, aproximadamente aí é umas 30 milhas. Ok, ciente, copiado. Trip 5488, livre LS, pista para 2000 pés com 12, informe estabilizado no localizador. Livre LS, é posto aí estabilizado, descendo para 2000, 5488. Taxi Azul 4118, está com 94 a bordo, 3 horas e 10, alterno Galeão. 4-1 no Rio da Azul, táxi via Índia no ponto de espera chamado 206, altímetro 1012, Mongol. Ponto de espera 206, obrigado. Setando os luxos, chame a torre em 1812. Obrigado. Personal 35, Mongol. Personal 35, obrigado, Xanar 6304. Boa tarde, Juliette, tanto seguro. Boa tarde, Juliette, Tango Zulu, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. Volta para baixada. 0-PC Móvel, 6304. 277 da Gol, Galeão, formação em Cursia Tango, pronto, cópia 360. 077 Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem no 0, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, pós Leda, voa direto posição Bidev. Onde intercepta a rota para novembro 857 até Porto Seguro, após duplo Zulu 1-6, após conforme o plano. 5035 no transponder, 10935 o controle, Gol no 077. Autorizado 360, decolagem 10, curva na direita da Euleda Bidev. Intercepta per novembro 857, Porto Seguro per Zulu no meia plano. 5035 transponder, 1935 o controle, o Gol no 077. Correto, 612 é o portão, reposte quando pronto para acionamento de push. Portará, obrigado. E Salvador, Xana 6327. Mantém o ponto, espera. Vai manter. Ok, obrigado. Controle Salvador, Zulu até o Romeu, livrou até o final. Ciente, aguarde transferência para o Centro Recife, Zulu até o Romeu. Ciente, aguarda, Romeu. Xanemia 327 autorizado 200 como final. 200 como final, 6327, grato. Salvador, passando do 2231. Passando dos 231. A intenção é barreiras no 340. É isso. Vamos pra cópia? Afirmativo, vamos seguir. Passarei 2231, Salvador Barreiras, autorizado nível 340, decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Momo Alba, após Alba, voa direto Zambi, posição Zambi, após direto Ilpo. Índia, Lima, Papai, Uniforme, Romeu. 5040 no transponder, 6935 ao controle, passarei 2231, após Ilpo, conforme plano. 32, livre à direita, solo 121, decimal 9. Autorizado, prepara para Barreiras, recorda 190, com curva à esquerda, Mano, Alba com Zambi, após Ilpo. 5040 é o transponder, no copio, só o controle. O controle 109.35, poderia cotejar a saída novamente? Não, já. 120 graus com 12 nós. Deposo, 5488. Negativo, aguarde pista livre, 5488. Ah, posição, aguardando pista livre. 418, livre decolar da 10, vento 120 graus com 12 nós. Salvador, boa tarde, voo 1395. Voo 1395, acende a identificação, autorizada a chegada da Mari, desça até nível de voo 050, QNH 1012. Confirmando QNH 1012. QNH 1012, desça até o 50, voo 1395. Ok, desce para o 050, 0012 ajuste, voo 1395. Temos a informação também. Do 200, decolagem da 10, primeira curva à direita, prefira saída Gol Eval, após Eval, direto destino 5053 no transponder e o controle 1 no 9.35, 5219 da 3P. Autorizado no 200, decolada 10, curva à direita na Gol Eval, pode ST, transponder 5053 e o controle 119.35. O nível copiado por 200, confirmando? Confirmo, 200. Reposto quando pronto, pressionamento push, 5219 da Tripper. Portará, muito graças. 5488, vento 130 graus com 119, altímetro 012, livre pouso na 10. Livre pouso, 5488. Azul 418, decolado aos 34, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 1755, Salvador Confins, 360 ao nível autorizado, decolagem 10, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda após Leda, voo direto Bridge, onde intercepta o Zulu no meia. 5046 no transponde, 10935 ao controle, 1755. Gol 1755 autorizado para Confins, 360, escola da 10, curva direita da Euleda, depois voa Bridge, intercepta o Zulu 16, 5046 transponde, 1935 ao controle, 1755. Correto, depois quando pronto, pressionamento push. Vai, obrigado. Após 2000, direto com Leda, Bridge. Correto, azul 418. E Salvador agora é o 4206 da Azul, na sua escuta, desce é 160. Azul 4206, acende a identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060. QNH 1012. 060, Mamari. O ajuste é 1-0-2-4-2-0-6. Salvador, o gol 1-0-7-7 na posição meia dúzia, puxa só na mão. 1-0-7-7, meia dúzia da livre, é por ataque. Tomara aí, obrigado. 5, boa tarde, 6304. Uno 399, pushback sonamento 07. Time? Uno 399 para pushback sonamento no 07. Afirmativo, 07 autorizado, só em coordenação equipe de solo, vai realizar simultâneo com o colega que acompanha no meia dúzia. Isso, antes de ler o pushback sonamento, 1-399. 1-077, apenas para informação, temos um colega acompanhando o 07 que vai realizar simultâneo com o seu pushback. Não interfere, ok? Uno 077, copiou o solo? É, negativo, pode confirmar para o 077? Apenas para informação, o colega da companhia vai iniciar simultâneo com o 07. Ah, não interfere, ok? Afirmativo, 087. O Trip 5488 está livrando. Afirmativo, ingressa via Alfa Kilo para o Pat 3. Quando lá tem sinalizador, Trip. Alfa Kilo, Pat 3. PM 128, décima 8, alterna 1, 26, décima 8, 0. Obrigado, boa tarde. Azul 4206, vou direto ITAP. Direto ITAP, 4206. Azul 206, confirme a sua velocidade. 260 indicado. Sente. Salvador, boa tarde, é o papapá, Sierra Kiluinja, papapá, Sierra Kiluinja, sem identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 070, quem negar no 012. Sierra Kiluinja, confirme a sua velocidade. Ave Rubi, está com 260 nós. Sente, reduza para 250 nós. Para sequenciamento, a número 3 na aproximação. Controle, o azul 4218, 4118. Está fazendo efeito desvio esquerda na rota brasileira, ok? Gente, após desvio, vou direita. Reto 4402 a bordo, 186 agora a torre, para acionamento táxi, bom voo. Alô Salvador, gol no 925 para autorização, sem informação, tango. Afirmativo, gol 925, tango confere, pronto, copo 360 Brasília. Prossiga. Gol 925, Salvador Brasília, autorizado nível 360, rota para o Zulu no 7. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída, gole, transição, o fito. 5047 no transponder, 10935 ao controle. 1925. NH 1012. Vai ajustar então agora, Cirito. 1012, descendo a 3000 pés, 4206. Autorizado Brasília 360, Atenzulo 17, saída gole ao fito, curva direita. O transponder 5447, controle 11935, gol no 92. Só corrigindo o transponder, 5047, 5047. 5047, corrigido. Correto, reporte quando pronto, pressionamento push, gol no 925. Chamará pronto. No 077-12000 POB 344 Campinas, Alberto. Tem um ano no 2000 Campinas 344, o voo no 077. Firmativo. Táxi autorizado via pátio, Índia até o ponto esperado no 0. No ponto espera quando pronto, 186 Torre, o altímetro no 0 no 2. Bom voo. 186-12, obrigado, uma ótima semana. Salvador, boa tarde, Pantanal 4719, informação Tango. Pronto, cópia, Pantanal. Afirma. Pantanal 4711, Salvador Congonhas, 360, nível autorizado, decolagem 10, primeira curva direita, perfil saída da Euleda, após Euleda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no 6. 5055 no transponder, 10935 é o controle, 4711 da Pantanal. Imagina, o 360 está autorizado para São Paulo Congonhas, 10 direita da Euleda, após Leda voa direto Bridge, para interceptar o Brasil 16, 5055 no transponder, 1935 ao controle, Pantanal 479. Correto, depois quando pronto, pressionamento push. Pará, obrigado. Táxi autorizado até o ponto de espera do 10, seu táxi será via pátio Índia, no ponto de espera chama pronto. Quando pronto, chama a torre, 1086, o altímetro no 012, gol no 399, bom voo. O 4118. Prossiga, 418. Não vai ser possível o sobrevoo de Leda devido a formações, vai ter que curvar à direita agora. Ciente. Oswaldo, Oxané 6321, no pushback estacionamento, na remota. Tá autorizado a reportar táxi 6321, Oxané. Vai reportar para táxi 6321. Solo 3217 para pushback estacionamento, na remota. Afirmativo TAM 3217, é o número 2 no setor, aguarda. É, tá. Delta, mantenha 500 pés, reporte no através do parque de situação. Solo, passarelo 2231. 2231, passarelo, prossiga. Para posicionamento. Afirmativo, é o número 3 no setor. Certo. Aqui o índio. Afirmativo, posso reduzir até 180. Não, 220, o tráfego precede tá com... tá 9 milhas à frente, desce até 4 mil pés, que é legal, nós era no 2. Eu tô observando, 4 mil pés. 4206, após ITAP, mantém indicado 250. Inicialmente, Azul 4206 mantém a velocidade. Escuta mantendo 250, aguardando a sua redução. Escuta. O 399, a linha mantém no zero. Mantém no zero, no 399. Julia Tango Zulu, reporte para o ingresso no pátio 3, ok? Para ingresso no pátio 3, Zulu. Corrigindo, para o pátio principal. Informe que vai aguardar, temos um Airbus da Oceania Bianca que vai taxiar, ok? Aguarde aí na saída, assim que possível autorizo o ingresso no pátio principal. Reportará para o ingresso no pátio principal, ok? Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Após 2 mil pés, autorizado direto da EL, para da Leda, para Leda BTS. Afirmativo, após 2 mil, da EL Leda, Leda BTS, 1077 da Gol. Mike, é com Delta Chame Torre, 118 décima meia. Do 6321, a bordo 90, autonomia de 4, alternando Goiânia. Autonomia de 4 horas, Goiânia, confirme apenas o problema. 9090. Afirmativo, 6321, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera quando pronto, Chame Torre, 108.6, 1012 no altímetro. Pátio Índia, 18.6, obrigado. Para pushback, acionamento, Pantanal 4719. Afirmativo, Pantanal 471, por gentileza, aguarde, ok? Mais escuta. Azul 4206, inicie redução para 220 mais. 220, desce a 3.000. 4206. 4206 está seguindo o tráfego a 8 milhas da sua frente, autorizado 2 mil pés. Está com tráfego notificado 4206 e vai descer agora a 2 mil pés. O Pantanal 4711 na escuta? Afirmativo. Coordenação aqui pessoal, vai passar um Airbus da Oceania Avianca a sua cauda. Assim que o mesmo passar, está autorizado se eu puxar acionamento 04 portão. Afirmativo, passagem da aeronave da Avianca, inicia a porta-tarde 479. 4-7, chama controle 199 decimal 35, bom voo. 3-5, voo 1-3-9, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Prossiga, Victor Mike Quebec. Procedente do Cairo Lorenzo, atendendo no 2077, acionado 0161, no através de Vera Cruz, com 03 a bordo. Salito, 3297. O Júlio Tango Zulu, acertei ou o Charlie 402? 95. 399 de coluna da Leda. Voo 1399, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto da El, após da Leda, após Leda Bridge. Após 2000, direto da El, Leda Bridge, voo 1399. Terra, aqui Luiz, está passando estado 5500, pode prosseguir de vez. Afirmativo, desça até 2000 pés, quer negar no 012. 4206 está reduzindo a 160, senhorita. Excelente. Serra Kilo Índia, reduz a velocidade para 200 nós. Está seguindo o tráfego a 12 horas e 10 milhas. 220 agora, os 200, Serra Kilo Índia. Prosseguir para a cabeceira para Pouso Pairado. Para prosseguir então agora, tome a proa agora, proa norte, ok? A partir de agora, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo. Ok, já visual com a aeronave, está agilizando para cruzamento da 190, marque acordado. Ponte, pode prosseguir na proa do Gol agora, eu vou informá-lo do mesmo, ok? Afirmativo. 1395, formação traço, temos um helicóptero agora, Sikorsky, que vai prosseguir aí à sua direita para o cruzamento do eixo, sem interferir com este de aproximação. Ok. Observando, prosseguindo baixado, checado, Gol no 395. Positivo. Dia novembro, Alfa, aguarde para decolagem. Aguardará. 01 com a bordo para cima, Metax é 2, 108.6, bom voo. Solo, boa tarde, Web 5. 729, informação. 729, confins 340, pronto para cópia. Rebatiu. 02. Informe, temos um helicóptero que vai cruzar o eixo de aproximação. É um Sikorsky, que informarei quando mesmo livre. Ok, senhor. Aguardando. Oi, Oceaner 63, 2-1, ponto de espera pronto, uma boa tarde. Boa tarde, Oceaner. Mantenha o ponto de espera, aguarde para a decolagem 63, 2-1. Mantenha o 63, 2-1, mantenha o ponto de espera. Índia Novembro Alfa, fique atento à esteira de turbulência, aeronave 737 cruzando o eixo da 17 agora, aposta autorizada a sua decolagem, vento 120 graus, 1-2-2. Índia Novembro Alfa. Autorizada a decolagem para o Índia Novembro Alfa. Mike Eco Delta, prossiga para pouso pairado na cabeceira 17, sem interferir com este de aproximação da 10, reporte para prosseguir no táxi na cabeceira. Para pouso pairado na cabeceira 17, o Mike Eco Delta, graças. Azul 4206, número 1 agora para pouso, informa o helicóptero vai fazer uma base para a pista 17 para pouso parado, sem interferir com este de aproximação, informarei quando pista livre. Gente, eu tenho o helicóptero no visual, está baixado, travado, 4206. Positivo. Direita, perdida a saída da Euleida, após Leida voa Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Recondo, intercepta a rota Zulu 16. 5057 no transponder 10935, controle 5729 da Webjet. Confins 340, decola da 10, curva direita, da Euleda, Bridge, Tropezulu 16, 5057-1935. Correto, 02, o portal reporte quando pronto, pressionamento push. Vamos aí reportar. Esse setor que a gente está aqui na posição 2, qual é a média de tempo aí para iniciar o pushback? Você sabe informar? Não, aí dá pra gente coordenar com o pessoal do setor sul, apenas a inscrição foi no setor sul que chamaram 4 aeronaves ao mesmo tempo. Falou, obrigado. Ô, salvo com o 1395, livrou. 129, ajuste no 0, 12. Ok, senhor, livre pouso, está 10, 4206, baixar, travado. A decolagem da 10. Papa Romeo, Índia Novembro Alfa, mantenha-se em condições visuais no meu país, corredor Aster, confirme intenções. Oeste, de November Alfa, reporte no farol da barra. Serra Kilo Índio interceptando. Serra Kilo Índio, chame torre, 1-1-8, decimal meia. 2-6, graças, uma boa. Controle de Salvador, boa. É, confirme apenas o PLB, o patrão? 99. Afirmativo, via Índia no ponto de espera chamar 2, 108.6, o altímetro no 0, no 2, bom voo. 12, 18.6 no ponto de espera, obrigado, boa tarde. 1 no 2, 9, ajuste no 0, no 2. 7, 0, 5, 8. Tá chovendo ou não? Negativo, tá seco. Afirmativo, então acho que vamos tentar pouso na 17. Ok, após o marcador externo, então autorizado prosseguir base pela direita, pista no 7. Formarei quando a mesma livre. 7. Já temos o helicóptero já no controlado no solo, pode prosseguir o cruzamento da pista. 7, 0, quer ver. Mike Echo Delta, considera seu solo 5-3 livre táxi ou estacionário livre frequência. Mike Echo Delta. Vitor Mike Quebec, para ingresso no Interlagos. Vitor Mike Quebec, reporte na rotatória ou visual com o campo? Rotatória ou visual, Quebec. Equipe de solo, passando agora um Airbus da TAM, 320, vai passar outro Alfa 320, após o segundo, tá livre seu pushback acionamento, portão 01, gol 925. Após o segundo Airbus, tá livre, gol no 925. Sola, trip 5219 para o táxi, PLB de 53, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. 1395, aguarda o táxi Juliette. Vai aguardar um 395. O trip 5219, táxi até mais próximo aí. Reporte para ingresso no porto, no pátio principal. Ok, vai reportar para ingresso principal. Sol Salvador, azul, 4206. 4206, táxi de Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, Alfa Juliette, 4206. O trip 5219, confirme por gentileza o PLB e a autonomia? 5-3 e 3 horas e 40, alterna Salvador. Grato, vai seguir o Alfa 320 da TAM, no ponto de espera chama a torre, 108.6, altímetro no 0 no 3, está visual com a Airbus da TAM à sua esquerda? Afirmo. Segue o rumo número 2. Grato. O rumo 925 é o solo voltando? Prossigo no 925. Só corrigindo agora, vai passar um Alfa 320 da TAM e um ATR da TRIP em seguida, após o ATR está livre, seu pushback acionamento no 01. Após o ATR, tá livre, gol no 925. Vai manter no farol de Itapuã, torre 108.6, em geral, membro Alfa. Solo, pneu, abrindo o bolo, 7, no bolo 1. O parceiro 2231 na escuta. Agora. Tá livre, é por táxi. Toma deitado. 1755 é o próximo. O parceiro já tá iniciando a posição remota. Aquilo indo informando o bando de Urubu. Ok, grato. Oxander 6321, decola 55, controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado, 6321. Claro. 2-2, tá tomando aqui na Lembra Alfa. Tá pronto. Patrão 4719, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha manter, 471. Comandante, boa tarde, tá passando o vídeo pra rádio também. De 9 Lembra Alfa, prossiga. De November Alfa, efetuando espera em cima do farol de Itapuã. É, quero coordenar um regresso devido à razão meteorológica, senhor. Ok, a intenção de pouso é a pista no 7? Afirmo. Ok, inicialmente irá fazer espera com curvas à direita sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Ok, é, curvas à direita em cima de Itapuã, aguardando instruções, em de November Alfa. Afirmo. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Autorizado o táxi até interseção, aguardando para a decolagem. Hotel Oscar Zulu. Temos um tráfego agora, 20:40, na curtíssima final da pista no 7. Salvador, boa tarde. Papa Tango, Victor, Mike Quebec. Victor, Mike Quebec, boa tarde. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Passará na final de 3 milhas, Quebec. Patanal 4719, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, no 0 nós. Iniciar 4719. Salvador, muito boa tarde, está 3217, ponto espera pronto. 3217, boa tarde, após a rolagem do Airbus da Pantanal Companhia, ali mantém. Então ali mantém, está 3217. Na linha da parada, o Santos.